te acarice sem motivos para sorrir. Sonham com seus filhos em um belo jardim, onde se exala o perfume, lírio, rosas e jasmim. E ao fim? Claro que não. Lembra seu sorriso na infância guardado no fundo do seu coração. A vida não é mais a mesma, angústia, mágoa e tristeza. Semblantes inconformados, olhares que a tempo perder a beleza. Oh meu senhor de grandeza, eu peço a ti não se esqueça daquelas senhoras que aguardam ansiosas o dia da tua certeza. Lágrimas de solidão é o que reflete nos olhos dos pais. Saudade dos seus pequeninos tesouros se foram e não voltam mais. Quão grande angústia e dor foi o que suportaram aquelas senhoras. No rosto as rugas, no olhar a esperança que um dia as teriam de volta. Oh mães de Acari, o que ocorreu aí acontece aqui. Seja em Águas Lindas, Maranhão ou também em Ceilândia. Então seja na CDD, Chaparral, Sobradinho e Braslândia. O desabafo que estamos fazendo em prol de todas as famílias brasileiras que ficaram dessa maneira, chorando a noite inteira. Infelizmente nos resta expressar e acreditar que um dia vai passar. O choro pode uma noite durar, mas pela manhã a alegria virá. O esplendor, depois da chuva, o pingo de tua lágrima, Deus enxugará. Olha minha mãe, olha, estou indo, mas sei que um dia vou voltar. Pois quem me guarda é em quem tu crê. Então acalme-se, deite-se, vá descansar. Olha minha mãe, olha, estou indo, mas sei que um dia vou voltar. Você, e sempre será toda a paz que deseja um dia terá. Ainda que eles se foram, as almas famintas estão bem guardadas nos braços do eterno Senhor, dono da vida e do amor. Lembranças aqui é o que restou. Nunca perca a esperança, um dia há de chegar a encontrar os jovens guerreiros das ruas perdidos sem nenhuma proteção. A nação e o país, as autoridades levaram a bala a tiros, Candelária, Acari. Muitos jovens mais cedo tiveram que ir, e as mães é que sofrem aqui. Mãe de Acari, estamos aqui na extrema função de saber descobrir o porquê, simplesmente o porquê. Por pouca miséria, o dinheiro se foram. Recompensa de quê, matadores? E a mãe de Acari que vocês deram o fim, tudo será cobrado, mesmo que tenha prescrito pela justiça humana. A do eterno jamais será prescrevida. Não matarás, o sexto mandamento, o livro da lei. É como se você tivesse tirado a vida de um mundo inteiro. E as mães de Acari que clamam a perca dos seus filhos. E até hoje, as mães brasileiras que sofrem com o holocausto que acontece no dia a dia brasileiro. O ox, o crack, e aí autoridades, o que vamos fazer pelos nossos jovens, pelas mães, pelo país? Olha minha mãe, olha, estou indo, mas sei que um dia vou voltar. Pois quem me guarda é em quem tu crê. Então acalme-se, deite-se, vá descansar. Sei que um dia vou voltar. Estas mães não puderam enterrar os corpos dos filhos. 11 pessoas, a maioria jovens entre 16 e 17 anos, todos moradores de Acari, no subúrbio do Rio, desapareceram em julho de 1990. Os corpos nunca foram encontrados. Na época, ela disse que os jovens foram levados da casa em 2 carros por homens que se diziam policiais militares. 3 jovens teriam sido ameaçados em casa, supostamente por policiais. As mães de Acari... Nós precisavam de uma resposta. Uma das mães foi assassinada 3 anos depois do desaparecimento dos jovens.